Sejam bem-vindos à 26ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 19º dia deste mês de julho, vamos nos centrar na cultura e na política portuguesa. Há cerca de 2 semanas, demitiu-se o diretor-geral das artes. Jorge Barreto Xavier alegou que se tinha afastado do cargo devido à divergência com a ministra da Cultura sobre o modo de desenvolvimento das políticas de apoio às artes. Palavras de Barreto Xavier. O pedido de demissão foi apresentado à ministra Gabriela Cavanilhas e surge numa altura de grande contestação por parte dos artistas e criadores nacionais de várias áreas, sobretudo no cinema, no teatro, na dança e das artes visuais. Em causa estão cortes orçamentais de 10% nos apoios do Ministério da Cultura aos artistas independentes, às fundações e a outros agentes culturais. Jorge Barreto Xavier, 44 anos, tinha sido nomeado para o cargo em abril de 2008, com o então Ministro da Cultura José António Pinto Ribeiro. Posto isto, seria normal, habitual, uma reação do Ministério da Cultura do género: "Ai, temos pena, mas cada um tem a sua opção de vida. Desejamos toda a felicidade ao ex-diretor. É uma triste notícia, blá blá blá." Mas a postura do Ministério não foi exatamente essa. Vamos ouvir. Gabriela Canavilhas não só confirma como manifesta satisfação pela demissão do diretor-geral das artes, Jorge Barreto Xavier. O comunicado é duro e adianta. Vem permitir, finalmente, que a DG Artes se liberte de constrangimentos vários que têm vindo a dificultar a sua ação. Acusa o ex-diretor-geral de sucessivos atrasos nos concursos, da barreira entre o gabinete da ministra e os agentes culturais e da ineficácia de procedimentos. Diz que projetos como a Inovarte, de bolsas internacionais, não são da sua responsabilidade e que a intervenção tem sido meramente de aplicação de medidas do governo, muitas com recurso à contratação externa e acrescenta ainda por ineficácia de liderança. Diz ainda, o Ministério ainda não tinha substituído para manter a estabilidade no setor, mas agora encontra-se, cito, finalmente em condições de alavancar o setor com outra ambição e responsabilidade. O Ministério da Cultura anuncia que já tem substituto e que o anuncia em breve e garante a todos os agentes culturais com projetos de financiamento em curso que não vai haver qualquer consequência, atraso ou prejuízo de procedimentos decorrentes desta substituição. A tutela afirmou também que o diretor-geral das artes demissionário procurava outra colocação desde fevereiro e que apenas não o substituiu antes para manter um mínimo de estabilidade no setor. Entretanto, na sexta-feira passada, João Aibo já tomou posse como diretor-geral das artes. Não se perdeu tempo. Afinal, em vez da triste notícia, cada um tem a sua opção de vida, foi mais... ficamos todos contentes. Assim vai a nossa cultura. De resto, está tudo como antes.